Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. E este é provavelmente o Riff Service mais difícil que eu tive que realizar, já que o tema que eu escolhi foi bandas asiáticas. E portanto, é um tema em que não há muito material. No entanto, eu consegui um Riff Service com mais de 2 horas. E vamos iniciar com os japoneses Loudness, uma das bandas asiáticas mais conhecidas no Ocidente. E do álbum Thunder in the East, vamos ficar com a música Crazy Nights. Para vocês, Loudness, Crazy Nights. Show. Well, rock on the rock. e nesta sequência, com um som hard rock, bem ao estilo ocidental dos anos 80, após Loudness, ficamos com os coreanos Zero G. E do álbum Easy Come, Easy Go, ficamos com a música Money and Sweat. E terminamos esta sequência com o turco Cem Koçal. E do EP Vigilante Episode 1, ficamos com a música Don Quixote. E esta música conta com a participação do vocalista Mats Levin, que fez parte da banda solo de Yngwie Malmsteen, entre outros projetos. E vamos agora para uma nova sequência. E a iniciá-la, vamos ter uma banda de Singapura, os General Lee. E do álbum General Lee, vamos ficar com a música The Ballad of Bukit Brown. Para vocês, General Lee, The Ballad of Bukit Brown. Who we were. 곳이 뿐나 지금껏 잘 버텨왔어. 두 팔은 꺾여버린 채 두 눈은 어둠에 갇혀 고통에 익숙해진 나 나의 꽃 피고 있을까. 더 이상 알 수가 없네. 향기도 사라져버려. E nesta sequência com um som mais rock and roll, após General Lee, ficamos com os coreanos da Coreia do Sul, The Choppers, e do álbum Common Sense, ficamos com a música Fallen Star. E terminamos esta sequência com o birmanês Za Win Htut, e do álbum The Journey One, ficamos com a música Ngwe Kit San. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com dois vocais femininos, e vamos iniciar com a turca Idil Chagatay, e do álbum A Tesler e Tinde, vamos ficar com a música Golgeler. Para vocês, Idil Chagatay, Golgeler. Savaş dön. We'll be right back. e nesta sequência, com vocais femininos, após a turca Idil Chagatai, ficamos com a banda japonesa Shouya. E esta banda conta com a vocalista Keiko Terada. E do álbum Hard Way, ficamos com a música Blue Rose Blues. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com uma música hard rock melódico e duas baladas. E vamos iniciar com o hard rock melódico dos indianos Steel Rush. E do EP Through the Night, vamos ficar com a música Take Me Away. Para vocês, Steel Rush, Take Me Away. Yeah. 마고뚜미 저코 밤에 에이지치 더코나미 보후 눈에 둘거모 에이자트라이 졸레치 아미 도말바후도 체레 랄쇼 부젤 샴모네 도말 체레 하베 좋다 로코 프라넬 비니마에 암라이안 모샤 디나타 자가시라다 니미야시 메도나야 마이달 지리 자니나 거쿵쿠타이 거베야시비피리 바키라 제무나시 니리 라르쇼 부지 샴모호네 두이 허비니 비 좋다 셔토니 아샤 빙에디에 에네데이데시 샤디나타 샤토마에 베도나 코시테 이티카타 샤토 샹타네레 아토테 샤토 치티 프레로나 에이 아로 리다에 제토나 Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após o hard rock melódico do Steel Rush, ficamos com boas baladas. Iniciamos a sequência de baladas com os Bengalis Shock. E do álbum Jududu Gara, ficamos com a música Shiri. E terminamos esta sequência com o malaio Howie e a música Kita Permata. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os coreanos Sinawe. E do álbum Down and Up, vamos ficar com a música Sinawe. Para vocês, Sinau, Sinawe. Yeah. E após os coreanos Sinawi, ficamos com o indiano Nitish Pires. E do álbum I Am Evil, ficamos com a música Ando Asimara. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com um projeto que reúne um Qatari e um sul-africano. Estou a falar-vos de Nasser Mestarihi e Cobus Potgieter. E do álbum Pride Street, vamos ficar com a música Winterburn. Para vocês, Nasser Mestarihi e Cobus Potgieter, Winterburn. We'll be right back. 菊花古剑和酒，杯咖啡泡入喧嚣的庭院，立足在日坛膜拜古人月亮，开元盛世令人神往。风 e após Nasser and Mestarihi e Kobo Spotgetter, ficamos com os israelitas Kadachat. E do álbum Kadachat, ficamos com a música The Die Is Cast. E terminamos esta sequência com os chineses Tang Dynasty. E do álbum A Dream Return to Tang Dynasty, ficamos com a música homónima A Dream Return to Tang Dynasty. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com uma banda do Bangladesh, os Hortohin. E do álbum Biborton, vamos ficar com a música Ratter Train. Para vocês, Hortohin, Ratter Train. মাঝে বয়ে যায় দূরে যায়। E após os bengalis Hard Tohin, ficamos com os israelitas Chase the Ace. E do álbum Hell Yeah, ficamos com a música Bad Seed. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência com três vocais femininos. E vamos iniciá-la com uma banda turca, a banda de Madcap. Esta banda conta com a vocalista Izgi Gutekin. E do álbum The Madcap Is Rising, vamos ficar com a música Put the Blame on Me. Para vocês, The Madcap, Put the Blame on Me. E após a banda turca de Madcap, quem nos apareceu foi Mari Hamada. E do álbum Introducing Mari Hamada, ficamos com a música If It's Love. E terminamos esta sequência dedicada a vozes femininas com Malaya Ella. E do álbum 30110 ficamos com a música Justeru. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos terminar com uma sequência de baladas. E para iniciá-la temos o israelita Avi Rosenfeld. E do álbum Bluesy Breeze vamos ficar com a música Circle of the Witches. Para vocês, Avi Rosenfeld, Circle of the Witches. She's flying down the どこに行けばいい？あなたと離れて今は過ぎ去った時に問いかけて長すぎた夜 you would have told me what was on your mind. I would have shown you the way. Someday, I'm gonna be older than you. I've never thought beyond that time. I've never imagined the pictures of that night. E é com X-Japan, Tears, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Avi Rosenfeld e a música Circle of the Witches. Continuamos com a banda de Singapura, Steel Fingers, e a belíssima balada Hayu. E terminamos com os japoneses X-Japan e um dos seus maiores sucessos, uma das suas músicas mais conhecidas, a balada arrasa quarteirões, Tears. E é com Tears que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo-vos a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. Rock on! Oh, 秋。